Quando tô a sós, a voz vem. Quando em meio aos nós, a voz vem. E quando tá nós, a voz vem. Mas cabe a voz procurá-la também. Em meio ao caos da vida hoje, buzina dos carros, onde tudo é ouro, como fica o vaso de barro. Difícil é olhar pra si, ora, quando as pessoas te põem em prateleiras pelo que vem por fora e só. Bora nós pelos tento, mas o mundo é uma rede social, ele devora seu tempo. Likes, números, views na lata. Esqueço humanas, isso é uma graduação de exatas. Na capital, um pecado capital, pelo capital, pra comprar um boot, um cap. Não no meu quintal, minha trilha é indie. Pouco importa o preço da bebida se não houver motivo pro brinde. Eu ouço a voz e não é metafórica, assim como minha fé, que não é alegórica. Ideia categórica, louca. Às vezes a gente só não ouve a voz porque não cala a própria boca. Deus falou comigo, mano, bem quando a minha mãe tava falando que tudo começou no pátio, naquele quarto um tanto mágico. Cê nasceu, menina, não esperava, mas foi fantástico. Eu fui crescendo e vendo zum, zum, zum. Alguns abusos, boy, que nem um zorobo. Ganhei uma boneca com cara de bebê e não pistola plástica que mostra poder. Todos me diziam que eu não podia ser, mas eu não aceitava e não entendi os porquês. Cansei, parei de ouvir os blá blá blá. Reconheci a voz que já me conhecia. No gogó desfazia o nó. Nova tentativa, o som me mudecia. Essa noite amanhecia. Sinais se fazem forte, esteja atento. Lamentável padece os desatentos. Não flagra o movimento ao redor na espera de uma resposta que foi dada faz tempo. Deus fala de diversas formas, nunca se cala, sempre informa, não utiliza normas. Usa a pureza do inocente pra dizer pra gente que é pai ou mal dizer e o mesmo fim pra comprovar que nós não somos diferentes. Somos indiferentes, ignoramos, tapamos ouvidos. Nossa zona de conforto é nos mantermos iludidos. Quem que desfruta, estive na escuta. Como Luther King, o engano que não me recruta. Silenciei a sua voz, veio falar o meu coração bem forte, me dando um norte, o meu suporte. Só tenho um pedido pros perdidos em cima do muro indeciso, que esse rap chegue como um aviso. Quando a caneta treme é um bom sinal. Sintonia fina, acende quem se fez portal pra ouvir além da doutrina. A conversa é entre corações, sonhos e paixões fazem sentido em quem te tem sentido. Vivo entre os pulmões, me dá até medo, pai, quando o fio do enredo cai e bato a nave apenas certo do conserto do seu jugo que é suave. Nesse jogo que não é leve, me vi louco achando pouco esse teu sangue pra pedir que ele me lave. A voz é ar, então inspiro, ressuscito contra cada mito manco, rito branco que transforma em crime o que mata o conforto. Vivo morto, eu sou o homenzinho torto, tropeçando no meu próprio pé até pegar no tranco. O mundo mente, irmão, não seja burro. Você que escolhe qual volume que ressoará o sussurro pra quem se fez surdo ou cego ou mesmo mudo. Seja a sua voz, me entrega o que ele cuidará de tudo. Rashid, Dona Kelly, Stephanie, Kivitz, rimando sobre a voz. E pra rimar sobre a voz é necessário ouvi-la.